Panorama Agrícola para 4 de janeiro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 4 de janeiro de 2011, noite de lua nova, e este é o Panorama Agrícola. O ditado do programa é: conheça o caminho antes de iniciar a viagem. Você confere no Panorama Agrícola Especial de hoje. Santa Catarina Rural prevê aumento de venda de produtos da agricultura familiar em até 30%. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola desta terça-feira volta a conversar com Valdemar de Freitas, o Salgado, gerente técnico do Santa Catarina Rural Microbacias 3, o grande programa na área agropecuária de Santa Catarina em 2011 e nos próximos 6 anos. Quantos valores estão envolvidos no SC Rural, Salgado? Bem, os valores chegam à ordem de 189 milhões de dólares, né, que serão aplicados em 6 anos. Desse total, 90 milhões de dólares serão financiados pelo Banco Mundial, o BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. No entanto, esse programa ele é um processo diferenciado. Dentro do banco, ele é considerado na modalidade swap, ou seja, ele tem um enfoque setorial amplo dentro do meio rural. Você vê que ele vai envolver diversas secretarias que atuam no meio rural. Então, esse programa está sendo apoiado pelo Banco Mundial dentro de um foco da sustentabilidade, ou seja, os recursos serão colocados no orçamento do Estado, e à medida que as metas físicas e financeiras sejam cumpridas e relatórios apresentados ao banco comprovando isso, o banco vai fazer a liberação do recurso do financiamento. Então, se trata de uma modalidade de gestão por resultado. Então, o Banco Mundial pensa em deixar isso, nesses 6 anos, essa modalidade assim, assumida pelo Estado, né? Pensando na sustentabilidade. Ou seja, quando acabar o financiamento de 6 anos do banco, o Estado já está com essas atividades programadas, incluídas no orçamento do Estado, e assim que o banco se retirar, essas atividades vão continuar normalmente com recursos suficientes para serem alavancadas. Então, esse é um princípio que chamam de gestão por resultado. Ele está direcionado, né, como já falamos, em apoiar a agricultura familiar, as organizações da agricultura familiar, e a questão dos corredores ecológicos e a gestão dos recursos hídricos, basicamente. Salgado, em 6 anos, quais são os resultados esperados para o Santa Catarina Rural? Bem, considerando esse foco de aumentar a competitividade da agricultura familiar, ou seja, que a agricultura familiar ela tenha acesse novos mercados, né, amplia a comercialização dos seus produtos, um resultado que está sendo colocado como esperado é o aumento de venda, né, o aumento do volume de produção, de volume de venda de produção das organizações apoiadas em até 30%. Também, com essas ações, estamos esperando, né, ao final de 6 anos, que a margem bruta, ou seja, a renda das propriedades, considerando apenas o valor bruto da produção e o desembolso que o agricultor fez, né, o dinheiro que ele desembolsou, isso é a margem bruta, aumente em 20% em 6 anos. Né? E também na questão dos recursos hídricos, espera-se que, após 6 anos, nós tenhamos realmente um Estado novamente sendo referência na questão da gestão dos recursos hídricos, né? Desse trabalho integrado com os comitês de bacias hidrográficas. Este é o Panorama Agrícola e nós estamos conversando com o gerente técnico do programa Santa Catarina Rural, Valdemar de Freitas, o Salgado. Voltamos em instantes. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado, faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado, faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estamos de volta para o Panorama Agrícola, entrevista com Valdemar de Freitas, o Salgado, gerente técnico do Santa Catarina Rural. Para o jovem Salgado que está nos ouvindo neste momento, ele, uma vez que se organize em grupo, numa associação, como ele vai poder acessar ao SC Rural? O que, que ele precisa fazer para viabilizar um projeto ou uma ideia que tenha em mente e deseja implementar na sua região, até para mantê-lo na região rural, na zona rural? Nós acreditamos realmente que, com esse apoio ao fortalecimento das organizações de agricultores familiares, especialmente a formação de pequenas cooperativas, o processo de apoio ao processamento de produtos agrícolas, a agroestatização, vai fazer com que o jovem, aqueles que estão lá permaneçam e que muitos votem até. Porque quando nós trabalhamos a questão do empreendedorismo, né, o agricultor fazendo uma ação diferenciada, ele deixando de ser um mero produtor de matéria-prima para ser um empreendedor rural, a gente acredita que isso vai ser um atrativo muito grande para que o jovem permaneça e muitos votem até. Então, essa ação vai ser diferenciada, realmente. Nós pretendemos que o jovem tenha um apoio diferenciado. Agora, o acesso ao SC Rural, aos recursos do SC Rural, vai ser da mesma forma, né? Assim como todos os grupos deverão apresentar bons projetos estruturantes, vão haver critérios de seleção, de priorização. Então, apresentando um bom projeto estruturante, já é um bom caminho para captar o recurso. É evidente que nós não vamos ter recurso para atender talvez a grande demanda que tem no Santa Catarina, mas serão 500 projetos estruturantes, um limite de até R$300 mil por projeto, né? Esse é o recurso que nós chamamos não reembolsável, que antigamente o pessoal chamava de fundo perdido. Então, os agricultores poderão fazer um projeto, por exemplo, de R$600 mil e captar R$300 mil a fundo perdido. E os outros 300 mil paga juros baixos, é isso? Os outros 300 mil ele pode colocar recursos próprios ou ele pode captar de qualquer outra agência financiadora. Pode ser o crédito do Pronaf do Banco do Brasil, pode pegar no Fundo de Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina, pode pegar nas cooperativas de créditos, ou seja, qualquer fonte, outra fonte financiadora. Salgado, e esse projeto estruturante, ele deve apresentar para quem? Para a EPAGRE, para a Secretaria de Agricultura? Não, os projetos estruturantes vão ter origem lá nos municípios. Então, o que está previsto é que lá a EPAGRE, juntamente com a SIDASC e outras instituições, façam um trabalho de organização desses grupos lá nos municípios, de jovens, de agricultores, de mulheres, né, também terão o apoio necessário. Então, esses grupos organizados vão ter que discutir, vão ter que analisar a viabilidade desses projetos. Em primeiro lugar, esses grupos vão ter que apresentar uma manifestação de interesse, que, vamos dizer assim, é quase que um pré-projeto, né? Essa manifestação de interesse vai ser encaminhada para a Secretaria Executiva Regional. Nós vamos ter, está previsto 10 Secretarias Executivas Regionais, 10 Secretarias Executivas Regionais. Esses projetos serão analisados lá. Se aprovada a manifestação de interesse, uma equipe técnica será alocada para elaborar esses projetos. Então, esses projetos sendo elaborados, volta novamente para a Secretaria Executiva Regional, vai ter um comitê técnico, que vai dar um parecer técnico para analisar a viabilidade técnica, econômica, ambiental e social, né? E aí, então, a Secretaria Executiva aprova, a Regional aprova, encaminha para Florianópolis, para a Secretaria Executiva Estadual, que vai ainda analisar a consistência de documentos, etc., mais alguns passos ainda. E depois, em sendo aprovado definitivamente, o Fundo de Desenvolvimento Rural, que é onde os recursos vão estar alocados, vai fazer o repasse para os projetos. Esses recursos, como foi no Microbacia 1 e 2, não serão alocados diretamente para os agricultores. Então, se tem uma obra, se tem um equipamento que foi comprado, o fornecedor vai apresentar as notas, essas notas serão encaminhadas para aqui para o Fundo de Desenvolvimento Rural, o FDR, então, libera o recurso diretamente para o fornecedor. Então, o recurso não vai para a mão do agricultor, como foi na história dos outros microbacias. Né? Isso tem, funcionou bem, está dando certo e com certeza vai dar certo agora no SC Rural. Bem, nós agradecemos então a presença aqui no estúdio de rádio da Epagre em Florianópolis do Valdemar de Freitas, o Salgado, gerente técnico do programa SC Rural, que explicou em detalhes aí como vai funcionar esse programa carro-chefe da agricultura catarinense em 2011 e nos próximos 6 anos. Salgado, muito obrigado pela entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Bem, nós é que agradecemos a oportunidade e nós temos certeza que 2011 será o ano de arrancada desse grande programa para chamado Santa Catarina Rural Microbacias 3. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.